gente já não fala mais de amor. O beijo na boca já não tem sabor. Brigas nessa casa já virou rotina. Por isso tomo toda numa na esquina. Eu decidi viver desse jeito não dá. Pra que tanta dor sem amar? Já não tem carinho, já não tem respeito. Eu já notei, o nosso amor faliu, não tem mais solução. Viver com você eu não quero mais não. Agora vou embora pra viver minha vida. Eu vou sair daqui. Eu sinto que acabou, eu sei, não adianta. Mas fico nas memórias todas as lembranças. Lembranças quando a gente era um casal feliz. Eu vou sair daqui, mas saio na certeza que não vou voltar. Eu sei que vou sofrer, eu sei que vou chorar. Por isso meu remédio é a mesa no bar. Pra que tanta dor sem amar? Já não tem carinho, já não tem respeito. Eu já notei, o nosso amor faliu, não tem mais solução. Viver com você eu não quero mais não. Agora vou embora pra viver minha vida. Eu vou sair daqui. Eu sinto que acabou, eu sei, não adianta. Mas fico nas memórias todas as lembranças. Lembranças quando a gente era um casal feliz. Eu vou sair daqui, mas saio na certeza que não vou voltar. Eu sei que vou sofrer, eu sei que vou chorar. Por isso meu remédio é a mesa no bar. Eu vou sair daqui. Eu sinto que acabou, eu sei, não adianta. Mas ficou nas memórias todas as lembranças. Lembranças quando a gente era um casal feliz. Eu vou sair daqui, mas saio na certeza que não vou voltar. Eu sei que vou sofrer, eu sei que vou chorar. Por isso